Tu vai pedir pra voltar, só que já sabe, né? Dói eu acordar e perceber que não estou mais com você. A gente briga, separa e volta, e o final dessa história quem é que vai dizer? Mas eu sei que você me ama, se faz de difícil, mas não me engana. Só que não vai mais me ver na cama, nem de aliança. Uma hora a gente cansa e vai pedir pra voltar. Apaixonando os corações. Mas eu sei que você me ama, se faz de difícil, mas não me engana. Só que não vai mais me ver na cama, nem de aliança. Uma hora a gente cansa e vai pedir pra voltar. Deixa pra lá.